Eu quero que você seja só minha. Vem logo que eu te dou o meu amor. Menina, vem me dar o teu carinho. Menina, não me faças um sofredor. Eu quero que você seja só minha. Vem logo que eu te dou o meu amor. Vivendo assim tão sozinho, a vida pra mim não tem valor. Você é tudo aquilo que eu quero. Vem correndo pra mim que eu te dou meu amor. A vida pra mim não tem valor. Você é tudo aquilo que eu quero. Vem correndo pra mim que eu te dou meu amor.